seca, tanto faz o que vai vir. Volume alto, do som do astro instalado, nariz escorrendo a lastra. Essa é da boa, é de primeira. Os bico observa, as mina paga madeira. De Timberland no pé, acompanhando a moda, conversador. E mulher nas quatro rodas, maconha não faz mais a mente. Farinha é bem melhor, até o português é mais fluente. A vida tá em xeque, melhor deixar em off, hoje promete. Copo de Smirnoff, quem vai buscar? Quem vai descer na biqueira? No peão, monstrão, de rolê a noite inteira. Se sente o gigante, eleva o astral. Muita calma durante loucuras, no final, sempre igual. Sempre assim, dando um rata no banheiro do barzinho. Rostos estranhos, quantas baladas. O corpo fica e a mente em outras jornadas. Não gosta de noia, que garimpa uma lata. Se esqueceu que aqui o rata também mata. Cheiro de morte, cheiro de jasmim. Tudo se vai, pois até a noite tem fim. A vida escreve seus versos. Clínica pra drogados, hoje é seu universo. Diante de Deus ele se assume. O que valeu os atalhos, as flores e seu perfume. Noites em claro, na porta do barzinho. Obsessão sem fim, cigarro, Paraguai, bombeirinho. As sombras a espionar. Cada ato, cada gesto, cada pulsar, seus passos, seus motivos, seus pares, lembranças, paisagens e lugares do passado, a horrível trama. Olhando pro infinito, sonha com a verde grama, vem, vem a fissura, vem a neurose. Mesmo com a mão nos ouvidos, ouve gritos e vozes. Vozes. Cortinas de ferro, por mais que tente, não irão ouvir teus berros. A crise de abstinência estrangula pelos corredores. O fantasma perambula, a depressão invadiu seu quarto um dia. Vultos que assustam, esquizofrenia. Quatro paredes lhe prendem. Tuas mãos geladas agora tremem. No tempo e no espaço, sem reação. Teus pés parecem presos ao chão. É chegado o momento, esse o trem da sete. Nem após a morte existirá algo que lhe complete. O baque, a fissura, a demência. Esse terrível monstro é sua própria consciência.